Os anjos, eles são essenciais em qualquer religião. Então eles, sem anjo, não tem trabalho religioso. Toda religião, mesmo as que não cultuam os anjos, claramente falando, tem uma estrutura angelical. Eles é que protegem todas as religiões, né? Então, eu sou um protetor aqui. Aqui. Os anjos protegem a egrégora toda. Nossa. O senhor tem guia? Eu tenho. Tenho. Os meus guias. O senhor tem os seus? Basicamente os meus superiores, né? Num outro plano. Sim, também. Vai subindo, né? Vai subindo? Vai subindo. Porque, por exemplo, eu não consigo ver nem sentir... Ah, sentir a gente consegue, né? Pela mediunidade. O plano astral. Se o senhor está no plano astral, o senhor consegue sentir quem está num plano acima, por exemplo, no mental inferior? Plano mental? No mental superior? É. É, existe assim, ó. O de vibração baixa não enxerga os de vibração alta. Olha lá. O de vibração alta enxerga tudo. Enxerga baixo. Tudo. É, até onde eu consigo chegar, eu enxergo os meus do alto. Né? Mas tem o alto do alto do alto, que o eu não cheguei vibracionalmente ainda, mas eu sinto também. Sempre. É, igual a gente sente pela mediunidade. Claro, claro. Mas quanto mais você expande tua alma e a tua consciência, mais você vai enxergar o alto. É por isso que tem médium, que é clarividente, que só enxerga coisa ruim, não é assim? É. Porque... esse dom, consciencialmente dele ainda, está afinizado com as esferas negativas. Ah. A partir do momento que ele começa a depurar o seu dom, sim, através do seu trabalho, da sua caridade, ou seja lá, de qual estrutura for que ele pertence, ele começa a enxergar o alto também. Começa. Começa. Eu não sei se o senhor pode responder isso, mas até onde o senhor consegue enxergar? Não posso. Não pode? Então tá. O senhor conversando comigo, às vezes, do mesmo jeito que eu estou sendo intuído pelos meus guias, o senhor pode estar sendo intuído pelos seus guias. Constantemente. Ah. Seus do alto, como é que eu vou trabalhar? Eu não estou ligado ao embaixo. Sim. Eu vou no embaixo. Vai. Mas não trabalho para o embaixo. Então, sem a estrutura do alto, eu não sou nada. Então, todo mundo que bate no peito e fala, essa criação é minha. Não, ninguém, nem queira, consegue fazer algo sozinho. Não, não consegue. Você pode usar sim o teu conhecimento, a tua inteligência, a tua genialidade, você pode ter uma inspiração, mas tudo que é pro alto é dirigido pelo alto. E tudo que é pro baixo? Exatamente. Dirigido pelo baixo também. Exatamente. Mas assim, vamos dizer, eu escrevi um livro, falei, é meu livro, mas a professora da primeira série tá no livro também, porque se ela não tivesse ensinado a escrever. Então ninguém fala assim, ah, eu sou o independente que nunca precisei de ninguém. Exatamente. Se engana. Exatamente. Ah. Sempre se engana. Ah. O que se intitula um mestre? Uh-huh. Um mestre. O dono do poder. Do poder. O coitado tá iludido. Porque o mestre que é mestre, ele sabe que ele não sabe nada. Ah lá. O mestre que é mestre. Ele começa estudando, começa aprendendo, adquire conhecimento, sabedoria. Quando ele está no ápice, ele percebe, realmente eu não sei nada. E aí ele instrui aos seus discípulos. E é lógico que o mestre bom, ele faz do discípulo um mestre melhor do que ele. Esse é o mestre. Porque todo mestre é um degrau, não é o ápice da escada. Nossa. Dá pra entender? Então o mestre não ganha nada ficar segurando conhecimento. Aí deixa de ser mestre. Mas tem que haver o respeito pelo conhecimento de não dar na mão de gente irresponsável. Sim. Esse daí é diferente, né? Mas deve, o mestre tem o dever de fazer dessa gente irresponsável, aumentar o nível consciencial dela conforme o nível de entendimento deles, entende? Ah, criar um ambiente onde ela possa se desenvolver. Como que uma pré-escola. Ah, é. Entende? Sim. Você não vai ensinar uma criança de 3 anos de idade física, química. É. Mas você vai dotá-la de estudos para que a inteligência dela comece a se desenvolver. E vai observando. O sentido, o campo emocional. Uhum. E aí quando ela começa a crescer, vai para a primeira série, segunda série, sim, né? E aí até se formar. Quando se forma, o sonho do mestre é, seria um professor de matemática, sim, mestre de verdade. Mestre verdadeiro. É formar professores de matemática, muito melhor do que ele. Ai. Ele serve de escada para os outros evoluírem mais do que ele, e aí ele começa a aprender até com o discípulo mais para frente. Ai. O mestre não tem ego. Ele aprende com alegria. Exatamente. O mestre nunca é o centro do conhecimento. Ele troca o conhecimento com todos, porque cada um tem um conhecimento, tem uma natureza própria. Então o mestre sabe trocar conhecimentos. Não é ele só que vai dar a palavra final. Ah. Porque ele não está criando ovelha. Vixe. Ele não está criando bicho. Não. Ele não está ensinando a fazer xixi lá fora. É. Ele está lidando com uma inteligência como ele. Uhum. Se ele se tornou mestre, foi pela capacidade dele. Mas ele enxerga nos outros uma capacidade potencial igual ou maior que a dele. Olha. E a alegria dele é que todos, um dia, sejam maiores que ele. Isso é natural. É. Esse é o mestre. Perfeito. E quanto a aqueles que estão mais próximos dos mestres, sejam eles espíritos ou mestres sábios encarnados na Terra, que adquirem uma proximidade por conta do próprio investimento, do esforço pessoal, mas tem ciúme dos outros que se aproximam do mestre. Então, aí a responsabilidade do mestre é ensinar aos seus discípulos que o mestre não pertence a ninguém. O mestre é de todos. De todos. Então, o mestre ama a todos igual. Olha. Jesus amou a todos como os filhos. Sim. Não é isso? Sim. E tinha os discípulos, não tinha? Sim. Mas quantas broncas Jesus não dava nos discípulos? É. Conforme a caminhada dele. Foi ou não foi? Foi. Ele era duro, não era? Duro. Então, e com os outros que não pertenciam à sua elite, vamos dizer assim, aos seus 12, aí? Que o acompanhavam, ele não era só amor? Só amor. E os discípulos ficariam com ciúme, por quê? Por quê? Quanto mais próximo do mestre, mais o mestre é duro, porque ele sabe do potencial, ele sabe que ele já está começando a galgar conhecimentos profundos, então ele vai querer educá-lo de forma que ele seja um mestre também. Ah, olha. Depois não tem por que ter ciúmes, né? Não. Porque eu estava pensando, o senhor estava falando, estava pensando, se fica mais próximo de um mestre quando a gente se torna como ele, não ficar... O mais próximo do mestre é o que menos vai ter um amor do mestre. Ah lá. Porque o mestre está para amar quem ainda não alcançou o que esse discípulo alcançou. Ixi, falou bem agora. Nossa, entende? Sim. Então, isso às vezes acontece num templo de Umbanda. Os mais próximos, eles às vezes confundem a proximidade com, como diz... particularidade não, com exclusividade. É, então. Mas aí quando o mestre não dá o que ele gostaria de exclusividade, aí começa a entrar os ciúmes, começa a entrar tudo. Mas chega uma hora que o discípulo, ele caminha por si só. Por si só. Porque ele já assimilou. Então para ele virar mestre, ele vai ter que entender que o verdadeiro mestre não pode dar exclusividade para ninguém. Ele é de todos. De todos. O mestre, no caso, aqui seria o quê? O dirigente, não é? Dirigente. Ou sacerdote, seja lá como chama, o pai de santo. Então, esse não pode ser exclusivo. Ele é de todos. E quem, quanto menos o mestre presta atenção no seu discípulo, é sinal que mais ele está evoluindo. Entende? Nossa. Ele não precisa voltar a tua atenção e ficar explicando. Claro, faz sentido. E se todo mundo entendesse isso, tudo, Andaria de forma natural. Andaria de forma natural. Então, recapitulando também, o senhor disse que o senhor trabalha para o orixá Oxalá. O senhor... É. Aqui sim. Aqui. E aonde que o senhor não trabalha para o Oxalá? Em outras religiões eu também trabalho. Ah, eita. Mas aí, vamos supor... No espiritismo o senhor já foi, assim? Aí é outra história. Tá bom. Tá bom? Mas dizem, né, uma das obras, várias obras do espiritismo, que existem pessoas, espíritos, com uma túnica preta, com cinturão prata, na porta das casas espíritas. Já ouviu falar, ó. Já. Nós trabalhamos também lá. Tem os samaritanos. Não é? Os lanceiros de Maria. Só muda o nome, né? É. Sim, senhor. É. E o senhor foi ser humano encarnado na Terra? Várias vezes. Várias vezes. E a última encarnação sua, o senhor pode contar um pouco da história? Não. O senhor pode contar o nome do senhor? Não. Já virou Lúcifer para não entrar muito em contato com isso, né? Quando eu virei o Exu Lúcifer, eu deixei o meu ego de lado, deixei a minha estrutura pessoal de lado, para trabalhar para um bem comum. Olha. Então eu só sou mais um. Eu não sou um, eu sou parte do todo. Então, as pessoas falam, por que, que esse povo não dá o nome deles? Por que, que tem que dar Exu para assustar os outros? Porque não queremos. Não é para assustar. É abnegação isso. É. Caridade. É. Abrir mão do seu ego. É. Eu deixo de ser... Unidade. É. Para ser o povo. É. O formigueiro... Não tem nome, né? Mas elas trabalham. Ah, é mesmo. Elas não trabalham. Você sabe que é formiga. E a outra é formiga também. Então não tem uma que é mais... Todas estão executando. Claro. Tem as formigas guardiãs lá, tem as operárias, tem a rainha, tem a guarda da rainha, tem as que estocam o alimento, tem as que fazem a construção do formigueiro. Separa por atividade. Função. Se a humanidade fosse assim, nada daria errado, né? Porque você pode ser fulano, mas você trabalhando para o bem comum, você entende o seu lugar. Você não quer ser mais do que o outro. Teve um estudioso de sociologia que disse para uma senhora, eu quero ter mais um filho, mas nesse mundo, e ele perguntou, mais um filho com qual utilidade para a sociedade que ele vai ter? A pergunta dele. E a gente começa a ver as coisas de outro ângulo, realmente. Não só com esses diálogos, né? Nós só vamos ter noção disso que eu falei agora, o dia que o pai respeitar a natureza do filho. Olha lá. O dia que o pai e a mãe não querer podar ou emoldurar o filho nas coisas que ele não pôde fazer na vida, entende? Então, meu sonho era ser advogado, vamos dizer. Vamos dizer. Eu tenho um filho que gosta de balé. Ixi. Mas, como eu quero ser advogado, ele vai virar homem e vai virar advogado. Porque dançar balé não significa que ele é homossexual. É, claro. Ele pode ter uma natureza tão sensível que na dança ele poderia ser um astro mundial. Nossa. Mas ele vai ser um advogado medíocre, porque o pai obrigou. Então ele deixou de ser, de dar o melhor de si para o todo, para satisfazer o ego do pai. Isso é muito grave. Lamentável. Isso é muito grave. E isso acontece 99% das famílias, né? E é uma perca para todos nós. Para a humanidade inteira. Porque às vezes deixa de nascer um gênio para nascer um a mais. Para crescer um a mais. Aí você tem família, você tem seus filhos e faz igual. E a gente também faz isso para a gente mesmo quando diz eu vou para isso porque dá mais dinheiro. Com certeza. O senhor já viu isso acontecer? Você já viu água fluir no rio? Já. Olha, o dinheiro só flui de verdade. De verdade. O dinheiro só vem de verdade para quem tem coragem de seguir a natureza. Porque se você não tem coragem, se você é um covarde, se você é um medroso, que quer fazer o que dá dinheiro, mesmo que você não goste, fazer pelo dinheiro, por mais que você tenha dinheiro, você não vai conseguir fazer os seus sonhos se realizarem. Porque a tua alma e teu coração não tá aí. E a falta de fé. E você mesmo. Então, só tem dinheiro de verdade, só é feliz de verdade quem segue a natureza. Pode não ter dinheiro um tempo, mas uma hora, fatalmente, ele chega. Oh, meu Deus. Porque o dinheiro de verdade mesmo, dinheiro abundante, só chega quem tem coragem, fé e determinação de seguir a tua natureza. Oh, claro. Vamos inverter isso e dizer assim, eu sou religioso, independente da religião, mas tu vai citar a Umbanda. Bate no peito, se alguém desrespeitar os seus guias, essa pessoa sai fora do parafuso. Porque se você maltratar o meu erê, nossa, pode brigar comigo, quebrar meu carro, mas se maltratar o meu erê, aí você vai se ver comigo. E é uma pessoa firme, que gosta, ama as entidades, mas na vida não está no seu elemento, não está fazendo o melhor que pode. Exatamente. Se maltratar o teu Exu, o teu Exu não está nem aí, na verdade. Ele entende, naquele momento, o irmão ou a irmã que veio falar com ele, está tão descontrolado, está tão doente com ele mesmo, que o Exu não vai dar couro. E ele não admitiria jamais que o médium tomasse a frente e falasse alguma coisa com essa médium, com essa filha ou filho que veio falar. Então, cada um tem um tempo de esclarecimento. Esclarecimento. Então, se a pessoa maltrata o meu erê, o erê volta lá para a escolinha ou volta lá para o céu, como a gente fala. Sim. E vai continuar a vidinha dele fazendo o que ele tem. E ainda abençoou de qualquer forma aquela pessoa. Então não existe isso. Não existe, né? Não. Porque também uma vez aconteceu, um consulente chegou e começou a gritar com o preto velho. E os médiuns ficaram horrorizados. E o preto velho deu uma bengalada nele não, ou deu um abraço? Não, ele amou a pessoa, né? Mas depois que foi embora, ele ouviu, foi embora, todo mundo ficou bravo com a consulente. Os filhos da casa. Isso não se deve fazer. Não. Não se deve fazer porque só faz quem não entende a proposta. Ah lá. Consulência, se a pessoa vem numa religião, é porque ela está precisando. Ah lá. Ela não vem. Qualquer um que vem numa religião no começo, vem porque está precisando. Depois ela pode permanecer pelo amor. Pelo amor. Mas você procura uma religião para encher um vazio que tem na tua alma. Então, às vezes a pessoa está num descontrole emocional tão grande que ela descarrega toda essa violência que acontece com ela mesma no primeiro que aparece. Então, naquela ocasião deve ter sido com o preto velho. Aqui já houve um caso. Já houve aqui? O senhor estava em espírito presente. Já, eu sempre estou. Sempre. Então, essa pessoa ela vem todos os dias de trabalho aqui e todos os dias ela afronta. Olha. Até vai chegar uma hora que ela vai entender. Não é? Sim. Mas não pela dor. Não. Porque dor ela já tem, né? Já. Porque uma pessoa que desrespeita um guia, a dor já existe dentro dela. Isso é demais. Não é? E o guia não vai dar cor, o guia é guia. Guia, não vai deixar de ser espírito de luz agora. Não é? Então é isso. É isso. Então, bom, eu queria chegar. Tem duas coisas que eu queria chegar. A primeira é dizer assim. Se eu amo tanto os meus guias e confio tanto neles que eles realmente existem e tem a força que a eles eu atribuo, isso também deveria funcionar 24 horas por dia. 24 horas por dia. Olha, eu vou ter um emprego. Ah, mas não estou acreditando que eu vou ter. Puxa vida, mas ontem o guia era o Deus na Terra. Hoje o guia já não serve. Porque a pessoa entrega a responsabilidade da vida dela na mão de um guia. E não é isso que deve acontecer. Não é. A tua vida, a responsabilidade é tua. Tua. O guia, ele não está perto de você para resolver as coisas por você. Se você não conseguiu emprego ainda, procura melhor. Se você não teve a capacidade de passar numa entrevista de emprego, estude. Evolua. E espera com fé no guia que você ama tanto. Mas espera com fé no guia o quê? Uma energia que te impulsione para o estudo. Que abre o caminho. Que abre o caminho. O abrir caminho é o quê? É abrir a tua consciência. Sim. Para que você enxergue as coisas de maneira mais ampla. Uhum. Agora o guia não vai lá numa entrevista de emprego para você. Tem que ir, né? E o guia também não vai fazer você passar numa entrevista de emprego se o outro filho tem mais capacidade que você no momento. Você. Porque isso não seria guia, né? Não seria. E às vezes até tinha coisa melhor, né? Porque você acha que o Exu ia pegar uma pessoa que não tem capacidade nenhuma, preguiçosa, que não estuda, e aí uma outra pessoa que o Exu nem conhece, mas que estudou, que está determinado, que tem uma família para criar, você acha que vai pôr o filho dele, que é vagabundo, que não estudou, no lugar daquele lá que estudou? Jamais. O senhor não faria isso? Ninguém faria. Ninguém faria. Ninguém faria. Isso seria justo? Não seria justo. Isso, então isso não é luz. Mas não é falta de amor pelo seu filho? Não, isso é excesso de amor. Porque quando eu corto o caminho dele por falta de capacidade dele, eu estou falando para ele assim, ó, estuda mais, meu filho. Olha. Evolua, meu filho. Uhum. Porque aquela pessoa fez o que você não fez. E só porque você tem guia, você acha que você pode tudo, e os que não tem, não pode, porque não tem guia? Claro. É por isso que eu digo, a responsabilidade da tua vida 100% é tua. Tua. E o guia, ele é instrutor. Ele não é sem vergonha que vai fazer com que você tenha privilégios que você não mereça. Nossa, sim. É. Não é? Sim. O privilégio deve vir, sim, da tua capacidade. Daí não é mais privilégio, é merecimento. Entendeu? Aham. Então, privilégio no fundo... Completar. É, privilégio no fundo não existe. Não é? Existe uma construção do merecimento que vai igual um ovo chocar o pinto que você mereceu. Exatamente. Tipo assim. Sem assim, essa de analogia, né? É, mas eu falei, o prêmio que você mereceu. Eu entendi. O prêmio. Eu entendi. E a gente começou falando sobre Exu. O que o senhor acha da pessoa que idolatra a sua entidade? Eu acho que ela não entendeu nada. Eu acho que ela está deslocada do senso real do que é uma entidade para ela. Que coloca tudo ao seu lugar. Uhum. Idolatria não deve ser feita de forma alguma. Deus não foi, não te criou para você idolatrar ninguém. Você deve amar a Deus, não idolatrar. Você deve amar os orixás, não idolatrar. Uhum. E você deve amar os seus guias, nunca idolatrar. Essa casa é de Zé Pilintra, esse templo aqui, Mãe Divina. Sim. O chefe é Zé Pilintra. Olha. E por causa disso, todos vão pôr ele num andor acima de Deus? Não é isso que Zé Pilintra quer. Claro. Tudo no teu lugar. Deus, orixás e guias. Aham. Sim. Entendeu? Sim. A pessoa que idolatra a guia, ela perde força. Perde força, é? Perde, porque ela está idolatrando um ser humano, que é seu guia e instrutor. Uhum. Ele não é Deus. Não é Deus, lógico. Não é Deus. Né? Mas um carinho de irmão, de familiar, também é exagero? Não entendi. Um carinho de irmão, para com o meu Exu. Não. Posso amar o meu guia. Pode, né? Eu posso ter ele como meu pai. Ah, né? Sim. Mas eu tenho que ter consciência que meu pai também tem limite. E que é regido por uma divindade. E que essa divindade é regida por Deus. Sim. Então eu não posso pôr no meu guia a solução da minha vida por eu idolatrá-lo. Por eu achar que ele tem um poder infinito de consertar os meus erros e de resolver minha vida. Entende? Sim. Tudo no teu lugar. Eu posso ter o meu guia como um grande pai ou uma grande mãe que me abençoa, me guarda, me guia e que eu amo, que eu estou com ele 24 horas por dia, tudo bem? Mas devo entender que é Deus, as divindades e os guias. Sim, entendeu? Sempre com sobriedade. Exatamente. Uhum. Eu posso amar um guia como meu irmão. Você falou o correto, eu posso sim. Abraçá-lo, dar um beijo, se ele permitir. Claro. Posso beijar a tua mão, posso chorar com ele, posso às vezes até falar, poxa vida, quem? E aí? Olha o que eu estou vivendo. Posso até me revoltar às vezes, porque ele faz tanto parte da minha vida, que ele vai entender. Vai entender. Essas minhas atitudes, às vezes revoltosas. Uhum. Né? Ele vai entender naturalmente. É óbvio, mas sempre com sobriedade, né? Sempre, claro. Exu, Lucifer, faz realização de pedidos por troca de sangue? Eu não vou entrar nesse mérito, tá. Porque existem vertentes que usam. Que usam sangue, fazem sangue. Troca. Vertentes, o senhor fala outra religião? Não, falo vertentes de Umbanda, né? Existem caminhos na Umbanda que usam sacrifício animal. Ah. Não é? Ah. É isso ou não é? Eu tô errado. O senhor é o mestre aqui. Eu só... Não. A minha experiência é muito pouco. Pra mim, na Umbanda, só usa sangue em casos extremamente... extraordinários, de último momento, e aí do resto não se usa, porque tem outras formas de chegar no mesmo resultado. Sim, mas eu não vou entrar nesse mérito, claro, porque isso é muito polêmico. Sim, né? E vai da experiência. O senhor tem uma experiência muito mais ampla que eu. Eu não faço nada por troca. O eu senhor, não preciso. É Exu coroado. Eu não entro nesse mérito. Outro mérito. Quanto que mérito, né? É outra... Linha de estudo. Tem o pagão, espadado, coroado. Não é, não vou entrar por aí, né? Eu sou o que eu sou. Aqui, vamos dizer assim, tá bom? Aqui, quem deixou é coroado, é guia de lei da Umbanda, e que se vem para trabalhar, já tem um grau de luz. Entende? Então, já é guia de luz. Já é, claro. Entendeu? Entendi. Mas é aqui. Cada um enxerga... Dentro dessa casa de Umbanda. É, cada por um... isso que não tem como codificar a Umbanda. Cada casa... Tem o seu espírito protetor e os seus discernimentos. Tem como codificar a verdade da vertente a qual você pertence, entende? Ah, claro. O senhor pode codificar exatamente como funciona essa casa. Fundamento da Umbanda é caridade. Toda a Umbanda. Sim, essa é a estrutura. Fundamento da Umbanda é você servir a Deus e aos orixás. Uhum. Fundamento da Umbanda é você ser médio de Umbanda para auxiliar o próximo e a si mesmo. Fundamento da Umbanda. Aos maiores que você aprende. Aos menores você acolhe e ensina. Uhum. Isso é fundamento geral da Umbanda. Tá. Né? Sim. A partir daí, cada casa vai ter uma regra pessoal. E pode existir um código em cima dessa casa? Pode. Existe, né? Pode. Um código de ética, um código teogônico, teológico. Mas... Saiu dali, é outra casa... Assim é em todo lugar. Outros guias. Igrejas evangélicas de pensamentos opostos. Existem, não existem? Existem. Igrejas católicas, com segmentos totalmente diferentes, mas que seguem a Cristo, não existe? Sim. Então não é só no caso da Umbanda. Né? Agora a pergunta é sangue? Eu trabalho com sangue? Eu? Sim. Aqui? Não. Aqui não. E outro lugar? Não. Porque já não, o senhor já trabalha de outro jeito. Isso não diminui os espíritos que com sangue trabalham. Se eu trabalhar em um templo de Umbanda, que tem um fundamento junto, porque o sangue não é o fundamento de Umbanda. Não, olha lá. O sangue entra com outros fundamentos, de outras religiões. Sim. Se eu trabalhasse numa casa e que o fundamento, um dos fundamentos fosse o sacrifício, eu faria a mesma coisa que eu faço e entenderia que naquele momento... O médium que está fazendo o sacrifício, ele está fazendo com amor, com devoção. Ah, entende? Sim. Não é matança, não. É sacrifício. O sacrifício animal, muita gente, olha, vai dar chabu esse vídeo. Eita, mas nossa. Eu vou falar. O sacrifício animal, quando ele é feito dentro de uma estrutura religiosa, o bicho não sente a dor. Uhum. E a alma dele, que anima o bicho, é encaminhada. Quando se usa matança, matança é matar o bicho pela dor, para fazer magia negativa. Então, vamos destruir uma pessoa? Vamos matar lá um bode, deixar ele bem quebrado lá. Sim. Com dor. A matança, ela é magia negativa. Uhum. Então, eu uso sangue e só o sangue, para fazer o mal. O elemento sangue, que anima seres do baixo astral, criam elementais, aí que entra os elementais. Uhum. Quando eu uso sangue para magia negativa, eu crio uma estrutura viva em torno desse sangue e essa estrutura vai começar a fazer mal para você, entende? Tá. Quando é o sacrifício animal, no sentido religioso, primeiro, o bicho não sente. Segundo, toda a parte do animal é usada em comunidade. A carne se aproveita, se for bicho de pena, a pena se aproveita para fazer adorno e assim por diante. Quem come carne deve repensar o conceito de sacrifício animal. Porque visite um matadouro e veja quanto sangue derramado, quanta dor é causada pelos bichos. Contabiliza. Nos bichos. E que contabiliza o desperdício. Entende? Então, se você come carne, se você usa cinto de couro e sapato de couro... Ah, também, né? Ué, não é? Nossa. Você não pode ser contra o sacrifício animal em uma religião. Mas essa é a opinião de só mais um. Não é a verdade absoluta. Ah, obviamente. Então, não vai abrir aqui uma parte de discussão. Não. É uma opinião. Sim. É, toda opinião, ela não deve ser combatida, ela deve ser... aceita ou não. É. Né? Eu não estou expondo aqui uma verdade absoluta. Claro. Mas a verdade é, se você come um churrasco, se você come carne de frango, se você come peixe, ou se você usa qualquer material de couro, você não pode ser contra. Da onde veio o couro? Algum bicho morreu. E não se sabe como. E de uma forma carinhosa essa é não a questão. Foi. Essa é a questão. Né? Sim. Porque ninguém fala que o judaísmo sacrifica. Ah. Ninguém fala que os cristãos primitivos fizeram uma cruz de sangue de cordeiro na porta para que o mal não entrasse. Oi. Ninguém fala que os cristãos antigos imolavam o cordeiro branco e soltavam o cordeiro negro no deserto, simbolizando o mal para ele morrer de fome e de sede. Nossa! Isso ninguém fala. Que crueldade! Então é mais fácil criticar hoje. Sim. Né? Tem todo um preconceito. E quem pesca? Estraga tudo com a boca do peixe. Então. E aí solta de novo. Então, aí vai falar, mas peixe não sente dor. Como não sente dor? Todo organismo vivo sente dor. Não dá pra você mensurar a dor de ninguém. Não. Então, é complicado. Se você toma comprimido de cartilagem de peixe, não tem? Sim. Aquela cartilagem de tubarão. Então, onde veio? É. Não matou? Matou. Então, não dá. Então, para criticar. O senhor, se eu veio pedir uma coisa para o senhor vai querer algo em troca, independente de sangue ou não, o senhor vai pedir algo em troca? Eu vou pedir sim, sempre algo em troca. O quê? Que a pessoa ouça o que eu tenho para falar. E que a pessoa faça o que eu disser para ela fazer na hora, que não é nada extraordinário, para que ela... possa seguir o caminho dela, para que ela possa vencer e depois quando desencarnar é um a menos para mexer o saco. Entendeu? Sim. É claro. Assim. Então eu não vou pedir ouro, eu não vou pedir dinheiro, eu não vou pedir nada, porque eu não preciso de nada disso. Às vezes eu peço um elemento, sim. Um charuto, uma entrega elemental, vamos dizer assim. Então uma farofa, um padê, mas não para mim. Para que eu possa, vocês estão na matéria, então sim, às vezes é preciso do elemento material para eu trabalhar em vocês energeticamente, entende? Então, é um depósito. A função da entrega de algum elemento é trabalhar vocês. Eu não como, eu não bebo, eu não fumo, eu não preciso, eu não sou. Senão eu trabalharia no boteco, né? Daí as pessoas pensarem que são espíritos inferiores. Exatamente. E não é a realidade, né? Não é a realidade. No cristianismo antigo, queimavam um enxofre no altar, numa pira, para espantar os maus espíritos. Porque o cheiro do enxofre era perfume, não era o cheiro do inferno. E aí virou, o enxofre já virou do demônio, né? Que isso? Então é tudo ponto de vista, deturpação e assim por diante. Então, eu sempre peço em troca, que me ouça, que assimile, conselho que não fique milindrado. Porque eu quase, quando eu venho, quase já não falo, porque meu trabalho aqui é específico. Mas se eu falar, não se milindre. E se milindrar, o problema é de quem se milindrar. Sim. Eu não vou falar mais nada. Não vai? Não. E o que mais as pessoas pedem assim para o senhor? Bom, aqui o senhor já falou que o senhor trabalha muito pouco com atendimento. Mas o que o senhor vê que as pessoas mais pedem para Exu? E, bom, antes disso, para resumir esse negócio de troca, para entender direito. O senhor pede troca que a pessoa ouça e melhore na vida. O senhor não fala assim, ó, Se quer vir falar comigo, me traz uma garrafa de pinga, me traz faz uma entrega em tal lugar, senão nem vou falar com você. Não. Eu peço às vezes, conseguiu o que você quis, traz uma garrafa de pinga sim, mas pra consagrar o que foi feito. E se não trouxer? Não tem problema nenhum. O senhor não vai perseguir a pessoa no sonho dela? Não. Deve ter gente aí falando do outro lado que eu sou santinho. Olha lá o santinho falando, né? Não é nada disso. É o anjo caído, né? Tem santinho. Tem o que é. O que é? Eu tô trabalhando em uma religião. Sim. Tem a lei e tem a justiça de Deus aqui dentro. Quem trabalha aqui já tem uma consciência diferenciada. Certo. Quem trabalha num templo religioso. Templo religioso. Já tem uma consciência, os espíritos, os guias, né? Aham. Então, não tem esse negócio, se não me der, eu vou tirar. Olha. Senão eu estaria indo contra a lei e eu perderia o meu grau. São associações da crendice humana. Lógico. Muito mais do que a realidade. Lógico. Que coisa. O senhor acha que vai demorar para a gente se desligar da forma? Porque também muita gente faz o Exu fumar, que o Exu onde no Exu não precisa. Não, o Exu não precisa fumar. Não precisa, né? Não, eu estou fumando porque, primeiro, que eu gosto quando eu venho aqui, não é que eu gosto no sentido de um prazer que eu sinto em fumar, não é isso. Ah. Estou fumando porque eu estou trabalhando todo o campo do filho também, né? Porque para eu estar aqui agora, eu tenho que trabalhar toda vez, nós estamos no templo, né? Estamos. Então, vai haver uma gira. Daqui a pouco. Daqui a pouco, não é? É. Então eu já estou trabalhando, estou falando com você, mas eu já estou correndo aqui também. Olha. Esse não é o ideal, isso daqui é uma porcaria, isso é um veneno. Mas, pode continuar. Mas um charuto, de boa qualidade, que tem o tabaco em si, o tabaco faz todo um processo de limpeza, né? Sim. Mas quando não tem tabaco, pouco, é essa porra aqui mesmo. Puxa vida. E a pessoa disse assim pra mim outro dia, não, mas eu tenho certeza que depois que eu termino de fumar um cigarro com toda a química que existe nele, meu Exu leva embora o prejudicial pro meu corpo. Meu filho, ele é um fumante, né? Seu filho já é fumante? Ele é fumante, então... E é lógico que ele sabe que isso faz muito mal, tanto que ele tá num processo aí de parar de fumar. Graças a Deus. Mas é lógico que não leva, né? Não leva? É físico, né? Como é que pode? Né? Vamos entrar numa lógica aí, né? Não, o senhor, não. A química que ficar no corpo do menino por ele ter fumado esse cigarro vai causar o mesmo prejuízo que causou pro rapaz que tava andando lá na esquina. Eita. É cigarro, né, meu filho? Eu vou beber 50 garrafas de pinga. Eu levo, posso levar uma parte sim, mas fica, né? Fica. Fica. É o corpo, né? Como que a gente vê exemplos de pessoas que bebem garrafas e garrafas? É treinamento da pessoa e não ficar bêbado? Ou o espírito realmente neutraliza aquele efeito por ser algo mais psicológico e espiritual do que físico? Existem propriamente outros fenômenos, né? Outros fenômenos mediúnicos, desmaterialização de componentes, existe até uma fase do corpo que ele já assimila maior quantidade de álcool, né? Mas deve-se ver também quem... se não é uma pinga batizada com água, se não é água... Nossa, tem todo tipo de farsante em todo lugar. Mas é uma aprovação que precisamos, porque senão não existiria, não é mesmo? Para que testar a nossa credulidade. Ah. E a gente começa a achar que maravilhoso existe quando veio para procurar o simples. E aí vai em outro lugar onde não tem o maravilhoso, não se abre para o simples. Entendeu? Por conta dessas pessoas, a religião perde. Perde muito. Perde muito. Perde muito. Pessoa que vem num terreiro e que começa a ver um show de fogo de artifício, ela não vai pensar na cabeça dela que é o terreiro, que é o show. Ela vai pensar que é a religião, né? Que é a religião? É. Eita. O templo é do quê? É de Umbanda. De Umbanda sagrada. Então é a Umbanda que vai responder, né? Então pra ela, a Umbanda já não vai prestar. Sim. Apesar de que também tem um julgamento dela aí, sem analisar várias fontes, né? Mas... ela perdeu também porque é assim. Entendeu? Por ser mas assim. Normalmente é assim. É, né? Normalmente funciona assim. Funciona. Funciona. Se o cigarro faz mal, então todo umbandista pode procurar um meio alternativo para defumar, para causar a mesma coisa. Olha, o charuto ou o tabaco, ele sempre foi usado no xamanismo também. Foi. Né? De uma forma sagrada. Sagrada. Tudo que é vício, que se transforma em vício, vai fazer mal. Vai. Tudo que é no sagrado, não vai fazer mal, porque a gente sabe como utilizar. A intensidade é pouca. Exatamente. Então, não se precisa fumar uma caixa de charuto. Ah. Às vezes nem o charuto inteiro. É. Mesmo porque o charuto não fica aceso. Ele apaga. Ele apaga? Ué, o charuto que é charuto, ele apaga. Você tem que acender em fases, né? Ah. Então, o Exu, normalmente, ele vai pegar o charuto, vai acender e já vai voltar a conversar com a pessoa. Ele não vai ficar fumando charuto inteiro. Nossa. Entende o que eu digo? Uma boa ideia. Tem toda uma estrutura, né? A pinga que ele vai consumir, às vezes, não é uma garrafa. Só avisa o efeito. Não é uma garrafa inteira. Uhum. Às vezes ele toma um gole, uhum. O resto fica lá no ponto uhum. dele, né? Sim. Porque é tudo manipulado energeticamente, né? Uhum. Então, é tudo uma questão de ética aí, né? De ética, né? Mas se a pessoa deixar do lado ali durante o atendimento um copo com marafa, com pinga e o charuto ali do lado queimando, ela não precisa ele fazer todo esse processo, não dá igual? Não entendi a pergunta. Se eu deixar do lado, no lugar de eu ficar fumando, só deixar do lado queimando o charuto, não dá igual? Depende, às vezes a fumaça do tabaco leva, ela precisa ser direcionada. Uhum. Para desagregar vermes astrais, miasmas, cordões negativos ligados a entidades. Então, é como um ácido que joga. Nossa. É o ácido no sentido bom, né? Claro. Que desagrega. Uhum. Né? Mas também a pessoa não precisa entrar numa fogueira de tabaco. Uma fumaça direcionada no lugar certo já faz um trabalho. Já faz, já. É. Olha, senhor. A gente fala tanto em fumar, beber... Mas, existem vícios muito, muito, muito, muito piores, que é os conscienciais. Então, uma pessoa que pragueja, uma pessoa que joga ódio, uma pessoa invejosa, uma gananciosa. Pessoa que tem ódio, ganância, e às vezes não bebe e não fuma, é muito pior do que quem fuma. O guloso. Ixi. Ó. É pior porque é uma doença do espírito. É muito pior, não é? Uhum. É analisar. É o bom senso e a razão. Até quem julga o vício dos outros é bem pior do que quem tem o vício. Vamos falar... Nossa, realmente, né? Porque tá ali achando que tá tapando uma carência, só tá aumentando o buraco. Exatamente. O senhor, fala um pouco de mediunidade. A gente ouve dizer, os espíritos dizerem que a mediunidade está caminhando com um processo de essência e menos forma, mais essência e menos forma, mais essência e menos forma. E os espíritos querem mais que a gente participe ativamente do que ser ali só uma foice na mão dele, uma Sim. pá na mão dele. Sim. O senhor concorda com isso, que seja assim? Concordo e deve ser assim. Quanto mais o médium tiver consciência do teu poder pessoal, quanto mais o médium se aprimorar na sua religião ou na forma de magia que ele se iniciou ou algo parecido, mais ele se torna um instrumento ativo do Criador. Ele deixa de ficar dependendo de uma outra força para fazer o que ele deve fazer. Entende? Sim. Então, tenho certeza de que o médium que se aprimora, que o médium que entende esse poder pessoal de fazer também por ele, por força de vontade dele as coisas, ele adquire também muito mais méritos e o teu caminho evolutivo avança mais rápido também, né? Olha. Porque não adianta você receber o caboclo 400 estrelas douradas. E aí você desincorpora, é um inútil na vida. Ixi. Só, aí é violento na família, é um cara invejoso, é um cara ganancioso. O que, que você está ganhando com isso? Nada. Mas aí quando você recebe o caboclo, às vezes acontece. De você receber o caboclo, fazer um trabalho maravilhoso para todo mundo. É outra pessoa. Mas aí quando ele desincorpora, não assimilou nada que o guia pode dar para ele. Entendi. Então, nesse sentido, a espiritualidade está acordando as pessoas para... Escuta, você é obrigação de melhorar. Melhorar. E já coloca no caminho da mediunidade para ouvir o próprio conselho que dá para os outros. Exatamente. Vai ensinando ali, vai ensinando. Fazer o que se fala, né? É. Essa é a chave. Fazer o que se fala, o que se prega. Só que esses médios acabam sendo mais intuitivos do que qualquer mediunidade, propriamente dizendo, de efeitos físicos. Sim. Mas existem médios de efeitos físicos que estão aprendendo a assimilar mesmo todos os ensinamentos dos próprios guias e que caminham mais ativamente em sua religião. Né? Quando o guia chega e eu, pelo meu condicionamento cultural, eu quero, já que é Exu, tem que falar grosso. E o Exu, como é que vocês lidam com isso? Porque eu penso assim, se a minha mediunidade é de intuição, ou seja, consciente, ou até semiconsciente, o senhor, vamos dizer, eu vou incorporar o Exu Lúcifer. O senhor chega e incorpora, o senhor me passa pensamento. Todos os seus pensamentos, eu estou tendo, estou passando com a maior fidelidade possível ali. Mas o senhor não alterou minha voz, eu devo engrossar aí a voz? Não é incorporação, é psicofonia. É psicofonia? Psicofonia. Esse processo que você descreveu é o processo de psicofonia. E é esse não deve procurar a Umbanda? Deve. Esse médium? Por que não? Deve? Por que não? Deve. Deve, igual. Qualquer médium de qualquer... tipo de mediunidade. Deve procurar. É útil. Pro próximo. E a voz, às vezes, é mais grossa, não é para fazer um tipo, não é porque o Exu fala em voz grossa. É. É porque existe um mistério também dos tons sagrados de Deus. Olha. Então, nós trabalhamos numa vibração muito mais terra, os Exus. Uhum. E a terra, ela é mais grave mesmo, no sentido do som dela. Uhum. Então, é natural. A gente fala naturalmente, sai esse tom naturalmente. Natural, tem... porque é uma mediunidade semiconsciente. Então sai um tom que tem que sair mesmo. Eu me adaptei um pouco porque eu estava falando baixo no começo. Claro. Lá no, já é o primeiro programa que é esse. Esse primeiro bloco. Uhum. Então, mas é uma coisa natural, não tem o. Não tem um forçar, entende? Ah. Dá para perceber quando é forçar. Dá mesmo. Ah, entendeu? Então é assim que sai esse tom. Até o tom é específico, é conforme a vibração do espírito que incorpora. Quando incorpora, ele incorpora. Entende? Uhum. Quando incorpora, o médium ele dá passividade espiritual mesmo. O espírito dele desencaixa um pouquinho e parte do nosso espírito acopla no corpo. Isso é incorporar. Uhum. Agora, se eu estivesse no processo de psicofonia, aí seria a voz normal. Seria, não seria? Porque eu não estaria trabalhando nesse mistério também. E não seria menos importante? Não. Ou menos o seu Lúcifer? Não seria menos? Tem aqui um médium de psicofonia e o Marcel. Não. Se o médium de psicofonia passasse exatamente a mensagem, não seria menos. Não seria, seria o senhor igual, só que com a voz do médium. É, mas a função do médium que faz a psicofonia é passar mensagens, não trabalhar majesticamente como um incorporante. Entende? Ah. Porque quando eu estou aqui incorporado, eu estou, de certa forma, no corpo dele mesmo. É. Então, quando eu levanto a mão, eu levanto a minha mão, entende o que eu digo? Ah, no lado espiritual também. Então eu posso irradiar funções, energias, posso trabalhar o campo da pessoa. O médium de psicofonia não faria isso. Entende? Ah, claro. Entendi. Então é um elemento magístico que vocês trazem para o ambiente através da mediunidade. Então vamos lá, qual que é a diferença da mediunidade consciente para a psicofonia? Alguns disseram, acho que fosse o cobra. A mediunidade consciente, a incorporação, mas o mental do filho incorporado fica 100% ativo junto com o do espírito, entende? Entendi. Mas essa parte aqui, nós que comandamos, entendeu? Ah. Dá para entender? Sim. O médium consciente, ele vê tudo, ele sabe tudo que está acontecendo. Se é que existe ainda médium consciente. É, a maioria é semiconsciente. É. Né? Mas um consciente que tem noção de tudo, ele não tem o comando do corpo. Então ele é semiconsciente. É. O da psicofonia, ele é 100% consciente e transmite os pensamentos. Os pensamentos. Entendeu? Sim. O senhor... Às vezes a boca também. É, a boca dele solta as palavras, mas de uma forma bem sutil, né? Olha. No sentido da ligação com o espírito, entende? Uhum. Entendo, é claro. E o que, que uma pessoa que é mais consciente pode fazer para ficar mais semiconsciente? Relaxar, relaxar o mental, né? Deixar que... confiar na verdade, né? Uhum. E deixar cada vez mais o teu mental adormecido, entregar todo esse processo para os guias que vêm. Isso é importante. Aí ele se torna semiconsciente. Ele vai lembrar de algumas coisas, ele vai achar que lembrou de tudo, mas na verdade ele não lembrou nem da metade do que o guia fez, entendeu? Quem está acompanhando a gente diz, olha, Exu Lúcifer de verdade não chega na incorporação sentado e não é tão bacana assim, não sorri. Eu não tenho nada para provar para ninguém. Eu tô aqui para passar uma mensagem. Claro. Como eu disse, eu não lembro se estava ligado ou desligado. É. Se uma pessoa entender que essa mensagem valeu para a vida dela, para mim é o que importa. Tá. Eu não estou aqui para expor a verdade absoluta. Eu sou o que eu sou. Não preciso provar. Claro. Né? Sim. Não preciso aqui criar uma peça teatral para dizer que eu sou o Churubus. Eu sou o que eu sou. Meu filho é o que é também. Então, a proposta aqui é passar mensagem. Quem absorver, absorveu. Quem não absorver e criticar, não tem problema nenhum. Perdeu. Não tem problema nenhum. Entendeu? Claro. Então, eu venho sentado, eu venho em pé. Isso não vai dizer se eu sou o Churubus ou não. Existem pequenos gestos que quem é iniciado em alguma coisa entende. Ah lá. E aí vai reconhecer. Mas não o Exu Lúcio, vai reconhecer uma incorporação de Exu. Ah, entendi. Entende? Claro. Mas quem não entende esses gestos ou alguma coisa, alguma palavra que foi dita aí, e não entender a mensagem e só se apegar à figura alegórica do demônio Lúcio, aí vai criticar mesmo, não vai entender a mensagem. Espera algo de fora para dentro. Sim. Então, que esteja com uma capa, que esteja com cetro, que esteja no trono, não é? Sim. Mas a proposta aqui é de dentro para fora. Oh, meu Deus. É a essência para fora. Sim. Que vale a essência. O que é de fora, deixa para lá. Entende? Sim. O senhor percebe também que, eu percebo isso, a maioria das pessoas que criticam, falam, e com razão, baseado na própria experiência, mas não admite que a experiência própria é muito pequena dentro da variedade de coisas existentes. E olha, é difícil entrar nesse mérito de crítica, porque não se deve criticar, porque... Primeiro que não estão aqui nesse ambiente. Eu vou te fazer uma pergunta agora. Sim, senhor. Eu quero que você seja bem sincero. Sincero. Você está sentindo a minha vibração? Sim. Você sente com o trabalho que está sendo feito? Sim. Você sente que a minha falange está à volta aqui? Sim, estruturando, senhor, esse trabalho? Assim como o seu está aí também, você sente? Sim. Então, é isso que é o que conta. Que conta. Aqui, querendo ou não, só se a pessoa se ligar muito espiritualmente a esse momento, porque foi gravado. Então esse momento está gravado. Tá. Mas se ela perguntar para os guias dela, se ela perguntar não para o ego, para os guias dela, não para não aquela parte de dogma que ela mesmo cria para a espiritualidade dela. Porque tem, né? É, pergunta para o coração. E aí vai saber se o que eu estou aqui é para passar uma essência ou para passar um gestual. Uma forma. Um gestual a gente poderia pôr um pano preto, pôr aqui, o bode de sabá, não é? Poderia, não poderia? É, claro, sim, senhor. Então, aí ficaria mais bonito, vamos dizer assim. É. Seria mais o que quem pensa dessa forma quer. Esse vulto demoníaco, assim, vamos dizer assim. Sim. Então, mas não é a proposta, que é um templo de Umbanda. E poderia estar com uma capa? Poderia. Não tenho crítica que usa capa. Mas jamais poderia criar algo alegórico para justificar que eu sou Exu Lúcifer. Sim. Capa, tem casas que usam capa. Aqui tem Exus que usam capas. Está no mistério deles. Não é uma alegoria. É uma capa simples. Mas eu nunca faria isso para dizer que eu sou Exu Lúcifer. Entendeu? Sim. Sim, senhor. O senhor Giramundo está me lembrando que ele disse outra vez que era... que se não quisesse chamar de Giramundo, que não chamasse, porque o que define ele é a essência dele e o trabalho que ele realiza. É isso. É isso. Porque Giramundo, ele é pertencente a uma grande falange. Uhum. Né? Uma grande falange. Inclusive tem religiões ao norte, nordeste do país que Giramundo é um mistério que abre a porta para os Exus também passar. Uhum. Então, existe até o Exu Giramundo, existe Caboclo Giramundo. É. Então, essa falange, ela foi da esquerda para a direita. É, sim. Então, ela é muito grande. Nossa. Então, ele não precisa mostrar que é o Giramundo. Ele é o que ele é, né? Sim. E é assim que eu sou também. O senhor quer assim também? Eu sou o que eu sou. Quem quiser acreditar, acredita. Quem não quiser acreditar, não tem problema. Entendi. Procura alegoria. Uma força. Procura o teatro. Exatamente. Porque a força do senhor está dos Exus na realização. E nas palavras, né? Nas palavras. É, e no que o Exu passa. Você quer saber se o que é sério ou não? Presta atenção no que ele tem a passar. Ouve até o fim. Ouve. Porque guia que é guia, você deve saber se é sério ou não pelo que ele tem a passar para você. Não pelo que ele mostra de fora para dentro. Sim, claro. Então é isso. Guia que é guia, ele passa uma mensagem sempre, que toca o teu coração, mesmo que você critique depois. Sim. Mas em algum momento da palavra dele, alguma palavra sempre vai tocar o teu coração. Tem para todo mundo ali, e não pode em nenhum momento a mensagem ter um caráter depreciativo ou... De maneira alguma, já não é guia. Entende? Ah lá. O dia que a mensagem, do começo ao fim, for algo depreciativo, for algo destrutivo, for algo que incite o medo, o vício, não é guia. A dependência. Não é guia. Uhum. Eu não estou incitando nada, que fique claro com isso daqui, viu? Ah lá. Não, vamos deixar é claro. É verdade. Né? Vou repetir. É um instrumento. É um instrumento que eu uso enquanto o meu filho fumar. É. Que fique claro. Ah. Quando ele parar com esse vício que ele tem, eu também não tenho necessidade de ficar incitando esse vício nele, entende? Só arruma outro jeito. Entendeu? Sim. É assim que funciona. Diferente. É lógico que vão criticar muito, mas não tem problema algum. Faz parte. Cada um com seu vício, né? Nossa, realmente. Muito bem, seu Lúcifer. Estamos chegando, já aproximando do final do nosso encontro. Antes do senhor passar a palavra final, fala pra gente... O senhor tem ponto riscado, né? Tenho. O senhor não riscou quando chegou. Isso faz o senhor menos Lúcifer? Não, né? Eu já tô numa fortaleza astral que é o tempo, né? Então não vai fazer o menos Lúcifer, não. Nem uma vela eu acendi, né? É. Não faz o menos Lúcifer. Tá certo. E o que que o senhor gosta de ver na pessoa que... Eu não posso, antes de falar o que o senhor gosta de ver no médium iniciante, explica pra gente Quem que pode ter o Lúcifer como Exu na sua coroa? E tem essa ligação no mistério da esquerda. Ligação com Oxalá? É, ligação com Oxalá. Se eu tenho o orixá Oxalá, por exemplo, eu posso chamar o senhor e falar, seu Lúcifer, vem incorporar em mim. Pode, mesmo não sendo o seu Exu guardião ou de trabalho. Ah lá. O médium, ele é um rádio, né? E aí? Aí você vai virando o dial dele. Vai. E aí você vai canalizando. Uhum. Então, se você faz uma oferenda para... Você sente, às vezes, a pessoa, o médium, trabalha com o Exu Tranca-Ruas e com o Exu Marabô. Uhum. Mas ele sente uma afinidade profunda com o Pinga-Fogo, mas não tem ainda essa ligação. Se ele for fazer uma oferenda para Pinga-Fogo e pedir que ele se aproxime e que você sinta essa vibração perto de você, uhum, ele vem e incorpora. O senhor fala, ele vem e incorpora, e o leigo pode achar que Pinga-Fogo só existe um. O que vai vir e vai incorporar é um da falange do Pinga-Fogo, que está mais próximo da sua verdade. Que de alguma forma está próximo, tá próximo de você, sim, porque você sente uma afinidade, entendeu? Ah. Deve ouvir o teu coração. Teu coração. É. Então tem alguém de alguma vida passada ligado com você que hoje está na falange do Pinga-Fogo. Com certeza, que aí... Encontrou um elemento em você. E você captou e quer se aproximar dele de alguma forma. Ele vem encontrou. E que não precisava. Não, ele trabalha no astral. No astral. Se você quer ter um contato mais profundo, você chama que ele vem. Ah. Pra você sentir esse mistério em você, entendeu? Então nada assim é por acaso, assim? Não, nada é por acaso, filho. Nada cê, é por acaso. Você sente uma ligação com alguma entidade, não foi por acaso? Não, não foi por acaso. E uma coisa é certa, ah, as suas entidades principais, aquelas que você fala, quando eu chamo Preto Velho, vem pai fulano de tal. É. Quando eu chamo Caboclo, vem o pai fulano de tal. Quando eu chamo Exu, vem o Exu fulano de tal. Esses que fazem parte realmente da tua coroa, é, mesmo, sim, são seus familiares. De outras falando, vidas. É, sim. Não falando que é teu pai que desencarnou, não é isso, mas são o seu grupo familiar. Porque tem familiares no astral que você não lembra aqui, né? Não lembro. Você tem o mental adormecido. Sim. A tua família espiritual é muito maior do que você pode imaginar. Maior. Muito maior. Sim. Então, eles fazem parte da tua família, sim, espiritual. Isso você pode ter certeza. Existem os aliados, que não fazem parte da tua família espiritual, mas entenderem você é um instrumento para trabalho. Né? Você está fazendo um trabalho bom e eles estão ali para ajudar. Eles são os aliados. São aqueles que você pensa assim... Quando a coisa tá pegando ali, uma hora ou outra vem o Exu fulano de tal. Esses são aliados. Ah. Os que estão próximos da tua coroa são seus familiares, com certeza. As pessoas dizem assim, antes de eu perguntar, com quantos Exus o seu filho consegue incorporar? Isso eu não vou responder, mas são muitos. É mais de 7? Mais. Mais de 10? Eu quero saber o seguinte, eu ouvi dizer que para cada Exu você tem que desenvolver 7 anos. Depois de. A pessoa para ter 7 Exus tem que ter no mínimo 49 anos de terreiro. Mas em qual religião ou em qual vertente você ouviu falar? A pessoa dá Umbanda. Respeitando. Na verdade de cada um, entendeu? Tá ali. Mas entra em contradição com o ser humano ser um rádio. E entra em contradição com a mesa branca, por exemplo, que recebe qualquer tipo de obsessor. E se o obsessor consegue acoplar, por que, que um espírito de luz não conseguiria? Exatamente. Médium é médium. Ah lá. E não existe médium de Umbanda ou médium de espiritismo. Médium é médium. Médium. Se meu filho saísse da Umbanda e fosse pertencer a um templo kardecista, é, ele ia se adequar à egrégora, é, e ia começar a incorporar os mestres de lá. Se ele fosse iniciado na Jurema e não quisesse mais participar da Umbanda, ele ia se adequar energeticamente e começar a trabalhar com os mestres. Mas nós estaríamos sempre juntos, entendeu? Entendi. É assim que funciona. Nossa, então, quem está dizendo, nossa, esse Exu veio, chegou, esse outro chegou, dentro da lei da Umbanda, do sagrado, da disciplina, do esforço, junto com os dirigentes, que ele se ocupe então, né, de deixar trazer e desenvolver esse relacionamento. É natural. Não é porque veio 5 que o cara vai falar, ah, eu vou ficar só com 1. É natural. Tá certo. Outra pergunta. Quando chega um Exu, por exemplo, chega o Veludo, daí o cara descobriu que tem o Tiriri, por exemplo. Se ele parar de incorporar o veludo por enquanto e começar a incorporar o tiriri, o veludo vai ficar de cara? Vai ficar chateado, alguma coisa? Não, o veludo vai adorar, que é sinal que o médio tá compreendendo que ele é um canal. E que o tiriri tá trabalhando em algum campo que o veludo não é o campo do veludo, né? Tiriri é tiriri, veludo é veludo, né? Sim. Aí o veludo se acopla um pouquinho, começa a trabalhar o tiriri, mas o veludo tá astralmente trabalhando. E é uma parceria. Não vai deixar de incorporar amanhã e pode chamar ciúmes, o veludo de novo. É, não tem ciúmes, não tem briga, não tem nada nesse sentido. Não tem. Não. Entre vocês, não. Tudo muito bem esclarecido. O Marcel não é meu. Eu Sim. trabalho com ele, ele trabalha comigo. Sim. É uma parceria, né? Uma parceria. Ele não me pertence. Mas se ele dedicar menos tempo para incorporar o senhor? Melhor ainda, eu fico no astral solto. É? Eu fico trabalhando astralmente aqui no terreno. Mas essa história de dizer que o Exu incorpora para se evoluir, para desenvolver, e que precisa da gente na matéria? É, se fosse assim, vocês tinham que incorporar em outro corpo também, né? Não é verdade? Como que o senhor quer dizer com isso? Ué, se precisasse incorporar. Pra evoluir. Nós? Né? Marcel sairia do corpo dele e incorporava no Nicolas e você, não é? Evoluiria mais rápido. Ah, isso por essa lógica, né? Sim, sim. Mas vocês já estão incorporados também, não estão? Já, não dá. Vocês incorporaram, já, incorporado. Já, estamos encarnados. Mas eu não preciso incorporar pra evoluir. Não precisa. Não, eu trabalho no astral, por que eu precisaria incorporar pra evoluir? Então se a pessoa der passagem só pro tiriri e não der mais pro veludo, o tiriri não vai ficar mais evoluído que o veludo por causa disso. Não, o veludo vai começar a trabalhar no astral, o que ele tem que fazer também. Vai se ocupar 24 horas igual. Senão dá a impressão que depois que ele desincorpora, a gente fica deitado numa rede, né? Tomando água de coco, né? E aí toca a campainha e fala, agora é hora. É, ué. Não, não é assim, né? A gente trabalha muito mais desincorporado do que incorporado. Isso ajuda a abrir um leque na cabeça das pessoas, seu Lúcio. Nosso trabalho ele é muito maior desincorporado. É. Nós somos espíritos, né? Desencarnados. Nossa realidade é outra, né? Nossa. Quando eu incorporo, é para eu fazer um trabalho aqui assistencial. Então o trabalho que nós estamos fazendo, mas é o meu trabalho mesmo. Eu faço desincorporado, não é verdade? Nossa. Então vamos dizer, o que o senhor está fazendo aqui incorporado no campo da matéria e o que o senhor pode estar fazendo no campo astral vai ser igual em termos de que o senhor vai estar igualmente ocupado trabalhando para a luz. Com certeza. Mas o senhor não vai ganhar, por exemplo, mais bônus horas. Estrelinhas douradas. É, mais bônus horas de estar no corpo da matéria do que do senhor estar desincorporado. Não. É igual, porque o senhor ficou o mesmo tempo ocupado trabalhando. É igual. O senhor ganhou o mesmo tanto de estrelinha. É igual. Ah. É igual. Nossa, isso tira um peso dos médiums. É, lá do outro lado, a gente vai em lugar que a gente não vai quando tá incorporado, né? Que ganha muito mais estrelinha, que é mais difícil do que incorporar. Dessa forma, com certeza. Se fosse, né? Incorporar pra nós é... não é nada, né? Assim, no sentido de... de ganho. Não, pra nós é igual. De trabalho duro. É, não. Tem trabalho muito mais duro, que com muito mais recompensa. Ah, tem. Então o médium que tá vendo... não pela recompensa. É. Pelo nosso trabalho mesmo, nós fomos designados a fazer um trabalho, ponto final. Então, o que manda a gente faz, do alto, né? O que manda lá, faz e pronto. Tem esse negócio. Ah, claro. É, a recompensa, a gente deixa pra lá. A recompensa, ela vem quando a gente não espera, né? Se a gente trabalhar por recompensa, nós estamos trabalhando pelo ego, né? Pelo ego, claro. É. E vocês já se desligaram dessas coisas? Olha, eu já não penso mais muito em recompensa, não penso muito o que, que eu vou ganhar. Eu trabalho porque eu tenho prazer de fazer o que eu faço. Sim. É, pelo prazer mesmo. Prazer já seria do ego, né? É. Mas pela satisfação. Satisfação. Claro. Pela satisfação de fazer o que eu faço. Né? Então o médium que está ouvindo não precisa falar, não, vou trazer o Lúcifer, não vou trazer o Veludo. Não vai perder nada com não. isso. O senhor até pode ganhar mais. Então traga. Quem tiver que vir, venha. E se outro um e quem dia... vai ganhar mais é o médium, né? É, lá. É o médium. Não, é o médium. Ah. Quem ganha mais, abrindo essa consciência toda, é o médium. Porque quando eu venho, eu trabalho o sentido do meu filho. Sim. Trabalho todos, mas eu sou especializado em um, não é verdade? Aham. Quando vem outro, é a mesma coisa. Trabalha todos, mas Nós somos céticos, né? O ser humano é cético. Então, sim. Quanto mais ele agregar força em si mesmo, mais os seus sete sentidos vão sendo trabalhados. Nossa. Tá certo, então. Vamos lá, antes da mensagem final. O que o senhor gosta de ver no médium iniciante? Eu gosto de ver no médium iniciante vontade, a falta de expectativa também, isso é importante. E que ele enxergue tudo naturalmente, né? É simples. Tudo é muito simples. Não tem, é lógico que chega uma hora que ele tem medo desse processo, que ele, o caminho dele às vezes fica deturpado, cheio de dúvidas, cheio de anseios, cheio de... Mas quanto mais ele relaxar, quanto mais ele entregar mesmo, né, a tua proposta para Deus, para os orixás e para os guias, mais a coisa flui. Então, que ele confie no sagrado que o cerca. Confie no sagrado. E o que o senhor menos gosta de ver no pessoal que tem a boa vontade, mas falta alguma coisa no médium iniciante? Tem nada que eu não gosto de ver, porque tudo é um processo de desenvolvimento, sabe? Então, se eu buscar alguma coisa que eu não gosto de ver, eu vou estar já cortando alguma parte do aprendizado dele. Então, todo o processo, mais negativo que seja no começo aí do médium, mais que ele capengue, mais que ele... É um aprendizado, então não tem nada que eu não gosto de ver, na verdade. Ah. Tudo é um processo de desenvolvimento, de evolução, e assim por diante. Claro. Entendi. Tá certo. Então, que mensagem final o senhor passa, então, para todos que acompanharam o Exu Lúcifer aqui, incorporado num ser humano normal? Naturalmente deve ter outros por aí. Que mensagem o senhor passa para quem acompanhou o nosso estudo aí hoje? Assista e ouça tudo que foi aqui dito de uma forma natural, né? Ninguém imparte alguma desse plano nem de outro, é unanimidade. Então, mas deixa, esvazia aí tua mente, sente com o coração. Porque eu tenho certeza que alguma coisa que eu tenha dito aqui tenha esclarecido alguma dúvida que vocês possam ter acerca da falange, acerca da espiritualidade. Fecha a boca para falar o que não presta. Fecha a boca para deixar de atacar os irmãos de Umbanda. E abre o coração para entender que cada um, cada ponto de vista, com certeza soma algo dentro de você. Então, o tempo que você perde abrindo a boca para criticar o outro, você ganharia fechando tua boca e abrindo teu coração para assimilar algum conhecimento desses irmãos aí, que sempre tem alguma coisa a passar ou alguma lição a somar aí na trajetória de todo mundo, tá bom? Cada trabalho é um trabalho, cada obra é uma obra, cada visão é uma visão. E nada dá direito de um irmão da mesma religião criticar outro irmão, seja de que forma for. Se a verdade que foi dita aqui não é a verdade sua, então guarde para você e siga a tua verdade. É assim que é. É assim que vai ter sempre paz, sempre um caminho de evolução, né? Dentro da religião. Né? Sim. Tá certo? Tá certo, senhor Lúcio. Muito obrigado. Boa noite. Boa noite, boa tarde. Larixo. Marcel? Sim. Como que o senhor está se sentindo agora? Tô bem, tô voltando, tô bem. Bem? Tô sim. Como é que ele incorpora, ou seja, cada Exu deve ter sua própria maneira de chegar na acoplagem do espírito. Como é que ele chega? Como é que ele chega? De forma... Sutil. Sutil. Sutil, ele vem aumentando, aumentando, aumentando, aumentando e Entendi. E às vezes o pessoal fala, eu sinto que pega mais um chakra básico, outro mais o laríngeo. Ele pega mais aqui, a parte de trás da cabeça. É aí que ele pega. Ele vem por aqui, assim. E chega. Entendi. E nesse processo de mediunidade, a sua mediunidade é semi-consciente? Como é que é? O senhor já falou, mas explica para deixar claro. É o semi-consciente, mas eu deixo bem assim. Eu deixo uma passividade bem grande assim, no meu mental e às vezes se torna inconsciente. Às vezes eu vejo, às vezes eu ouço palavras, frações de palavras, às vezes, mas quando serve para mim, aí lascou, aí eu ouço mesmo, entendeu? Mas quando não preciso pôr nada de lição para mim mesmo, assim, alguma situação, aí fica tudo meio com borrão, assim, eu praticamente não lembro de nada nos trabalhos não. Tipo, entendi. Vai falando, mas é como se tivesse alguém falando, se estivesse do lado fazendo outra coisa. Olha, eu não sei te explicar isso daí não. É duro, né? Eu não consigo te explicar esse mecanismo meu. Ele é bem complexo, assim, sabe? Então, quando acontece, eu tento dar a maior passividade que eu consiga mesmo e deixo a coisa fluir, entendeu? Eu não fico, na verdade, não fico nem pensando nisso daí não. Né? Se eu sou inconsciente, se eu sou consciente, se eu sou... Eu penso em fazer um bom trabalho, eu penso em ser um bom instrumento na hora, entendeu? Claro. Então, assim, eu não classifico, na verdade, a minha forma de mediunidade, porque o que me preocupa sempre, assim, o que eu tento fazer é o melhor de mim nesse sentido. Então, momento de gira, momento de trabalho, momento desse trabalho aqui que nós estamos fazendo, eu tento dar a maior passividade que eu consiga mesmo, né? Para que eu possa ser um instrumento e que o guia passe o que ele deve passar mesmo, entendeu? Claro. Então, isso foi através de anos, lógico, de anos de trabalho e tudo. Mas eu deixei, às vezes, muitas vezes, assim, de classificar várias coisas, sabe? Porque quando a gente começa por classificação em tudo, a gente começa a pôr barreiras com as outras pessoas, entendeu? Sim. Então, aqui nessa casa, no templo, a gente não fala assim, você é médio consciente, você é médio semi-consciente. Você, para mim, o que serve é médio que faça um bom trabalho, entendeu? Então, independente da classificação que seja, ele tem que desempenhar o papel perfeito na hora, ele tem que ser um bom instrumento e o guia tem que trabalhar. Exatamente. Então, assim, eu deixo de me classificar justamente porque o trabalho aqui de desenvolvimento é para que a pessoa seja realmente o que ela é e que ela faça um bom trabalho dentro do que ela é, entendeu? Então, semi-consciente não é melhor que consciente e nem inconsciente é melhor do que todos. Não. Não é, não. Cada um tem suas vantagens e suas desvantagens. É igual. O que interessa é, faça um trabalho bom, né? Pode receber o Exu, o Sete, sei lá, encruzilhado. Pode receber o Exu Toquinho. Para mim não importa a qualidade, o nome, que importa é que faça um bom trabalho, entendeu? E eu me cobro muito nesse sentido. Do começo ao fim, de uma gira, eu quero ser um bom instrumento, sempre. Eu me preparo, me preparei anos e anos para chegar aqui e fazer um bom trabalho. Um bom trabalho. É. E quando você descobriu que ia trabalhar com o seu Lúcifer, causou assim um constrangimento dentro da sua pessoa? De jeito nenhum. Sabe, eu tenho muita confiança em quem me guarda, quem me guia, entendeu? Então, quando eu vi o seu Lúcifer a primeira vez, eu já nem liguei. Nossa, vi o seu Lúcifer. Não, o Exu tem o seu mistério, tem o seu trabalho, que desempenha. Eu adorei a energia dele, né, assim... Ele veio e conversou com o senhor? No meu mental... Conversou. Ele falou, vamos trabalhar, fazer isso... Não vou explicar, mas assim, vamos trabalhar. Fazer isso, eu tô aqui agora, você pode contar comigo... E meu nome é esse? Meu nome é Chubus. Daí você falou assim... Sabe suas forças. Você não falou, não pode trocar o nome, né? Não. Não tem porquê, né? Não, pra mim não tem porquê não, não tem porquê mesmo. É um mistério. É o mistério do Criador, é uma falange de Exu na Umbanda. E se está na Umbanda, se vem na Umbanda, não tem nada a ver com as histórias que a gente ouve. Claro. Há quanto tempo o senhor trabalha com ele? Foi um dos primeiros que chegaram para mim. Mesmo? Então faz tempo. Quanto? Faz. Estou com 36. Uns 15 anos? Faz. E nessa sua caminhada, houve preconceito, crítica, gente... Eu não ouço, Jefferson, eu não ouço, sabe? Quer falar o que quiser falar, meu? Putz, meu, Você não tá brincando, né? Entendeu? É. Eu fico ouvindo. Falar pode, não pode a gente se zangar. Ó, se já vier com preconceito e se já vier falando o que não deve pra mim, tudo que eu falar não vai adiantar, entendeu? Só vai criar atrito e discussão. Então eu não discuto. Né? Falou uma coisa, eu tento argumentar. Não entendeu? Eu não perco meu tempo, entendeu? Claro. Não perco meu tempo. Porque só cria guerra. Isso cria guerra, entendeu? Cria. Aí vira debate. É. E aí a minha verdade tem que sobrepor a tua. E a tua vai querer sobrepor a e minha. E nunca vai conseguir. Então cada um a tua verdade, entendeu? É, quer achar que não é verdade? Não tem problema. Quer achar que é o capitão dos infernos? Não tem problema. Entendi. O que importa é o que ele faz aqui dentro e o papel que ele desempenha. E o que importa é o que eu faço aqui dentro. E o que o senhor sabe a respeito dele. Exatamente. Porque eu vejo no meu próprio trabalho, quando alguém critica ou fala alguma maldade, eu vejo que não tem problema nenhum todo mundo falar o que quer. O problema é encontrar em mim algo falso. Exatamente. Aí a gente não deve nem se magoar, deve corrigir. Exatamente. Olha, tudo que eu faço, é lógico que sempre há uma crítica. Mas a maioria entende, às vezes não concorda. Sim. Mas entende que meu trabalho não é de brincadeira. Não, eu não estou aqui querendo me mostrar ou querer. Espiritualidade fazer, é certa. Entendeu? Né? Quando eu fui fazer o vídeo do Nascer de Cobra, você sabe. Foi. Né? Nós esperávamos que, nossa, que ia ser a polêmica. E não foi, né? Não foi. Todo mundo gostou, pô, eu fiquei muito emocionado. Porque eles não viram eles viram a Dona Sete Cobras, entendeu? Claro. Isso que eu fiquei muito feliz, claro. Entendeu? E quem não gostou, guardou pra si. Entendeu? Respeitou. Respeitou, entendeu? Claro. Então, eu sou muito claro, eu sempre fui muito claro na minha vida, sabe? Eu nunca fiquei em cima de um muro, nunca fiquei puxando sardinha pra ninguém. Ah, Então, quem me conhece sabe. Sabe. Quem não me conhece sente isso também. Sente. Então, se eu tô aqui hoje, é porque eu... Uma sinceridade, uma honestidade. Exatamente. Né? Entendeu? É isso. Não... Pode isso. Criticar, né? Todo mundo tem o direito de falar o que sente. Lógico. O problema é encontrar em você. Exatamente, porque se eu começar a me doer muito. Né? Daí é porque encontrou algo falso dentro de você que mexeu. É lógico. Então é bom que venham, né? O povo dizendo o que acha, o que sente. É bom, é importante, ótimo. É importante, mas não que eu. Porque tem uma diferença de crítica e uma diferença de querer te atingir. Sim. Né? E não, a gente percebe pelas palavras, claro. Entendeu? E se seu trabalho é sério, não atinge. De uma forma ou de outra, a crítica, se ela é construtiva, eu vou pensar, falar, poxa. É. Né? Agora, se a crítica é ofensiva, nem perca tempo, mas não perde mesmo. Ninguém vai ter o prazer de imaginar que eu vou ler e falar, poxa, esquece. Não. Esquece, né? Porque a gente ri muito, de verdade. Eu dou muita risada, graças a Deus. Né? É bom, né, ter tu tanta. Então tá, pra terminar, fale pra gente assim, como é que é ser dirigente espiritual de uma casa, muito mais responsabilidade. É aprender a viver em família, é aprender a compartilhar os seus valores, mas também receber do valor dos outros. Como é que é? Aqui na casa, ser dirigente dessa casa, do Templo Mãe Divina. Para mim é um amor, sabe? Eu faço com amor. Eu tenho prazer, assim. Eu tenho prazer mesmo. Eu gosto do que eu faço. Né? A gente só sabe da responsabilidade que é ser um dirigente numa casa quando a gente né? Porque a priori parece fácil, né? Parece. Você vai lá, fica na frente, canta, Tá toda hora. Deixa de trabalhar. Mas não é assim, né? A nossa família aqui, Mãe Divina, ela é uma família mesmo. Né? Então. Sempre vai ter alguma coisinha, vai ter uma coisinha ali, uma coisa aqui, mas nada que fuja no contexto de amor, de família. Sim. Entendeu? Então, para mim é tudo muito natural. Não tem esse negócio de ser sacerdote, nossa, como eu sofro, nossa, como é difícil a minha missão aqui no planeta Terra, meu Deus do céu, o que eu faço? Não. Não. Eu tô nesse chão porque eu amo esse chão. Eu tô na Umbanda porque eu amo a Umbanda. Né? E eu sou sacerdote, eu estou sacerdote, porque a gente não é sacerdote eternamente, né? Não. Mas, então, eu estou sacerdote porque foi uma missão e porque eu entendi mesmo que eu poderia ter um grupo, trabalhar pela caridade, fazer... Caridade, assim, eu não gosto de usar muito caridade. E aí, como é que é? É trabalho, né? Porque a caridade, você faz a caridade de verdade quando você não espera nada em troca, quando você não recebe nada em troca. É. Se você faz a caridade já pensando, vou fazer a caridade porque tem alguma coisa que vai vir para mim, ganhar. Já não é caridade. Não é. Então aqui é trabalho, por quê? Porque tudo que você faz no terreiro do Umbanda, você recebe também. Então você está de branco, você está incorporado, você está trabalhando, você está camboneando, você está fazendo qualquer outra coisa no terreiro, você vai receber axé. Vai. Então não é nada de graça. Nossa. É automático, entendeu? É. Então por isso que chama trabalho de Umbanda. É. Esse negócio, faça a caridade. É muito relativo. Você não gosta de ficar, sabe, fazendo a caridade. Não. Eu trabalho. Trabalho e recebo, graças a Deus. Recebo axé, recebo proteção, recebo minha família. É abençoada, é protegida, graças a Deus. É lógico que a gente tem os momentos ruins, a gente tem os problemas nossos, mas ó, eu sigo em frente, entendeu? E agora, sem condenar quem faz, mas para conhecer a sua casa, aqui você cobra? Não. Você aceita trabalho para maldade? Não, religião não. Umbanda jamais. Você faz na aí eu condeno. Aí eu condeno. Aí eu condeno. Aceito trabalho para maldade, já não é religião. Tá. É mago negro. Tá, tá. Então assim, não existe um templo de Umbanda que, esse templo de Umbanda faz trabalho para maldade. Não tem cobra também. Não, aí cada um sabe o que faz na vida, né? Por exemplo, um dos pilares da Umbanda é não cobrar trabalho. Tá. A gente sabe muito bem disso. É. Mas quem faz, deixa para lá, tá bom? Agora, magia negativa, aí já não é Umbanda, né? Tá. E aqui você não faz matança? Não. Matança não. Matança, não usa do sangue? Matança nenhum terreiro faz de Umbanda. Matança. Ah, né? Existem vertentes que fazem sacrifício. Entendi. Aí, é verdade. Tomar cuidado pra falar. Matança é outra coisa, né? Acho que teve isso daí. Teve. Esse papai. Teve. Então, matança é outra coisa. Agora, sacrifício não, mas nós não fazemos aqui também. Sacrifício não faz. Não. Tá certo, então. Muito obrigado por abrir aqui as portas do seu templo. Diga aos filhos e às entidades que já estiverem com bastante tempo nessa caminhada, já estiverem bastante fortalecidas na sua mediunidade, também estão convidados a permitir que os guias nos ensinem. Ah, você vai convidar também, né? Vou. Eles, né? Você vai participar do trabalho aqui, né? Vou. Pessoalmente então, eu convido. Então vai ser uma honra, tá bom? Tá certo. Então, muito obrigado. Um beijão a todos. Fique com Deus. E olha, cada dia que eu faço esse programa eu fico com mais assim carinho por esse projeto, sabe? Graças a Deus. Então, obrigado por mim, um grande beijo. Obrigado, Marcelo. Usar o teu passado que você passou para justificar a tua dor ou a dor que você provoca nos outros. Porque você morre e nasce todo dia. Então você tem o direito de